YJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 8 horas. Histórias do Frazão, a nossa música popular brasileira contada em histórias. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Muito bom dia, tudo bem? Eu tenho certeza absoluta que sim, aqui estamos nós mais uma vez. Eu e meus amigos Nielson Soares e Silas Mendes, dois craques da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, da Rádio Nacional, para mais uma apresentação do programa Histórias do Frazão. Estava até com muita saudade, uma semana que nós não nos encontramos, não é verdade? Semana passada foi dia das eleições, né, para vereadores e prefeitos das cidades e capitais do nosso país. Então, foi um dia festivo, bonito, e agora nós vamos apresentar esse programa que vocês estavam com saudades, e eu também. Todos nós estávamos saudosos. E eu abro o programa de hoje trazendo Nelson Gonçalves e Ângela Maria, duas expressões de nossa canção popular, que brilharam intensamente na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, principalmente na canção popular brasileira. Eles vão cantar do Erivelto Martins e do Davi Nasser, Pensando em Ti. Com vocês, Nelson Gonçalves e Ângela Maria.